Jesus é entregue a Pilatos. Conduziram Jesus diante de Pilatos, desta vez, não ordenaram aos soldados que o levassem, levantando-se enfurecidos foram todos, o sumo sacerdote, os anciãos e os escribas. Assim garantiriam uma rápida execução da sentença. Cumpria-se a profecia, toda a assembleia de Israel o imolará. No caminho do Sinédrio ao pretório, voltariam a prender seu pescoço junto com as mãos, como era costume quando se entrega um marginal para a execução. Da casa de Caifás conduziram Jesus ao pretório. Era de manhã cedo, o rumor estava maior, pois a notícia tinha se espalhado, todos sabiam da condenação, pois a decisão do Sinédrio fora unânime. Agora o processo passava da jurisdição eclesiástica para a alçada civil. Judas enforca-se. Judas, talvez pensasse que não chegaria a este ponto, que a astúcia dos sacerdotes não era para matar Jesus de verdade, pensava em um castigo menor ou um exílio. Ao saber que na noite anterior, na casa de Caifás, tinham-no condenado à morte e o Sinédrio confirmava a sentença, e que agora estava na presença de Pilatos para ser executado, desesperou-se. O demônio tinha cegado para que traísse Jesus, agora o demônio fazia-o ver seu pecado, enchendo-o de inquietação e medo. Reconhecendo a culpa, que lhe afligia muito, podia ter chorado como Pedro diante do Senhor ou buscado apoio na Virgem Maria. Mas como sempre foi falso, mentiroso e dissimulado com Jesus, não soube achar o verdadeiro caminho. Não sofria por ter ofendido Deus, não desejava emendar-se e servi-lo. O seu remorso não o levou a uma verdadeira contrição, mas ao desespero, afogando no próprio pecado. A dor não era por amor a Deus, era egoísta, tinha se enganado e por isso os homens iriam odiá-lo. Em primeiro lugar, procurou desfazer o péssimo negócio que tinha feito, devolvendo o dinheiro aos sacerdotes, para que não tivesse mais culpa no destino do Senhor. Foi ao encontro dos sacerdotes e no momento que acusavam Jesus, devolveu-as a 30 moedas, dizendo, pequei. Entregando o sangue de um justo, não quero ficar com um dinheiro que me lance a culpa do padecimento deste homem. Não há desculpa pela maldade, a responsabilidade é toda de vocês. Eu menti, pois conheço e convivi com este homem e garanto que ele é santo. Se o vendi, foi por minha culpa, reconheço meu pecado renunciando o dinheiro que ganhei e não quero ficar com o preço deste homem. Tomem de volta o dinheiro. Parece impossível que a confissão de Judas não tenha produzido nenhum sentimento nos sacerdotes. Tinha sido sincero, dito a verdade e devolveu o dinheiro. Mas estavam tão cegos e exaltados que, quando Judas disse que tinha vendido o sangue de um justo, responderam, que nos importa? Isso é contigo. Nefastos sacerdotes. Que resposta tão estúpida e maldosa. Mesmo com a confissão dizem que o pecado é somente de Judas e não os afeta. Mesmo com o dinheiro devolvido querem manter o acordo e, ao mesmo tempo, estar livre de toda a culpa. O dinheiro queimava as mãos de Judas, percebendo que não receberiam de volta as moedas de prata, atirou-as no templo. Desesperado, saiu e se pendurou numa corda, caiu de cabeça se arrebentando todo, espalhando suas entranhas. Tomou-se este fato conhecido dos habitantes de Jerusalém, de modo que aquele campo foi chamado na língua deles a Seldama, isto é, campo de sangue. Como não havia quem pudesse castigar o pecado de Judas, ele mesmo foi juiz e executor de sua pena. Nem a terra recebeu seu corpo, nem o céu a sua alma. Escolheu a morada dos demônios, onde sua alma foi apoderada, e o demônio sentou-se ao seu lado como advogado. Suscitai contra ele um ímpio, levante-se à sua direita um acusador. Quando julgarem, saia condenado, e sem efeito seu recurso. Judas foi o mais infeliz dos homens, a quem melhor seria não ter nascido. Porque não confiou na misericórdia de Deus. Porque não recordou como sempre o Senhor era misericordioso com todos. O pecado era grande, mas devia lembrar que quando resolveu vendê-lo ele lavou os seus pés e lhe deu como alimento o seu corpo e o seu sangue, chamou-o de amigo. Infeliz Judas. Poderia ter recorrido à Virgem Maria. Com certeza, ela com sua bondade, teria ido contigo pedir o perdão a Cristo ressuscitado, ou mesmo na cruz poderia ter conseguido o perdão. Judas, porque perdeu toda esperança. Podia esperar que o Senhor na cruz, mesmo sem ninguém pedir, intercedesse por todos, inclusive por você. Infelizmente as ações maldosas e demônio o deixaram cego. Não olhava mais para o Senhor esperando misericórdia, o peso do pecado afundou. Os sacerdotes não quiseram receber de Judas o dinheiro, porque se o fizessem moralmente se veriam obrigados a soltar Jesus. Se para Judas a venda parecia um pecado, para eles parecia um ato piedoso, tomar o dinheiro do templo para matar um blasfemo, e assim honrar e prestar culto a Deus. Quando Judas atirou as moedas no templo, os sacerdotes as recolheram para guardar, e depois decidirem o que fazer com elas. Depois da morte de Jesus, e sabendo do suicídio de Judas, pegaram o dinheiro, mas por ser preço de sangue não podiam colocá-lo de volta no gasofilácio. Depois de haverem deliberado, compraram com aquela soma o campo do oleiro, para que ali se fizesse um cemitério de estrangeiros. Deste modo, os sábios doutores, para não perder o dinheiro, aceitaram como oferenda. Não pareceu errado tirar o dinheiro do templo para matar um homem, mas devolvê-lo parecia sacrilégio. Dissimulando a maldade, com aparente ato de piedade, os santos e devotos sacerdotes compravam um campo para os peregrinos. Mas Deus castigou-os, pois o povo lhe deu o nome de campo de sangue, e toda vez que fosse citado, se recordaria do crime cometido.